Ana Luísa Geraldes, diretora do Centro de Estudos Judiciários, demitiu-se. Declarada oficialmente epidemia de escarlatina no Hong Kong. E na música, Zé Pedro, guitarrista de Chutes e Pontapés, já se encontra em casa a recuperar depois do transplante ao fígado no princípio do mês. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Boa noite. Últimas notícias no Antena News. Cesare Battisti foi um ativista italiano que agora reside no Brasil. Recentemente, a Itália tem vindo a tentar, junto das entidades brasileiras responsáveis, a extradição do ex-ativista italiano para a Itália. Luiz Inácio Lula da Silva, ainda no seu mandato, tentou que a Cesare Battisti fosse concebido um visto de permanência, ou seja, o que permite que Cesare Battisti tenha uma espécie de cidadania normal. É um estrangeiro que reside no Brasil e poderá ficar lá por tempo indeterminado. O Supremo Tribunal Federal deu, no passado dia 8, por aprovada esta intenção de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, o CNIG, o Centro Nacional de Imigração, aprovou também o visto de permanência a Cesare Battisti. Assim, o ex-ativista italiano poderá não só permanecer no Brasil, mas ter um estatuto normal de estrangeiro residente, inclusive trabalhar. Numa nota publicada pelo seu advogado, Cesare Battisti prevê assim e pretende assim retomar a normalidade na sua vida, continuando a escrever os seus livros. Livrar-se também da perseguição da qual, segundo se pode ler a nota, pelo seu advogado, tem vindo a ser alvo. E acabou mesmo em demissão da diretora do Centro de Estudos Judiciários, Ana Luísa Geraldes. A polémica sobre o caso dos copiansos nos exames para os futuros magistrados. O SES, o Centro de Estudos Judiciários, decidiu inicialmente, e face à situação, atribuir nota 10 a todos os sujeitos a este mesmo exame. Uma decisão que, desde logo, mereceu as mais duras críticas por parte de várias entidades. O Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, o Bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, e mesmo o então Ministro da Justiça, Roberto Martins. Agora, Paula Teixeira, a nova Ministra da Justiça em Portugal, recebeu o pedido de demissão de Ana Luísa Geraldes, pedido que, segundo noticiou ao final da tarde o jornal Sol, aceitou sem hesitar. A Ana Luísa Geraldes deixa então assim o cargo numa altura em que os últimos dias têm vindo a ser marcados por várias polémicas. Esta é, claro, a mais notória. Entretanto, o SES decidiu repetir o exame, anulando a decisão de atribuir nota 10 a todos os sujeitos deste mesmo exame, anulando também as notas mais altas daqueles que, efetivamente, não copiaram. Já é chamada de a fuga de cérebros. Cada vez mais, os portugueses pretendem emigrar em busca de uma vida melhor. Um estudo divulgado hoje pela GFK, uma empresa europeia de estudos de marketing, dá conta de que em Portugal, 40% dos jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, estão disponíveis para sair do país em busca de um outro futuro mais promissor. Numa faixa etária mais abrangente toda a população ativa, 43% dos portugueses estão à procura de novo emprego. Naturalmente, este estudo não comporta desempregados. Na Europa, há também uma fuga de cérebros, assim designada pela GFK. São cada vez mais, e já atinge cerca de um quarto da população ativa, as pessoas que estão dispostas a emigrar. E quanto maior é a formação estudantil ou universitária, maior é também o desejo de ir para um outro país. Em Portugal, a situação é especialmente preocupante, dado que os números atingem quase metade, ou seja, quase metade dos portugueses entre os 18 e os 30 anos e quase metade dos trabalhadores da população ativa portuguesa em geral. A GFK alerta para a eventual dificuldade de, mais tarde, as empresas começarem a sair da recessão e também dos respectivos países, uma vez que quer trabalhos manuais, quer trabalhos não manuais, estão a perder pessoas qualificadas. Este mesmo GFK, a empresa europeia para estudos de marketing, acredita ainda que no próximo ano o número de pessoas que pretendem sair dos seus países natais seja muito maior do que o deste ano. Está cada vez mais tensa a relação entre finlandeses e portugueses. Já neste ano, por voltas de fevereiro e março, Portugal e Finlândia trocaram mimos entre cartas e vídeos. Tudo o que Portugal precisa saber sobre a Finlândia foi uma resposta dos finlandeses a tudo o que a Finlândia precisa saber sobre Portugal, enviado em cascais para a Finlândia. Depois de cartas e vídeos, o que faltava era um jogo. O jogo foi publicado pela TT Ursus, uma empresa finlandesa de jogos, que gratuitamente disponibilizou esse jogo, que entretanto já foi retirado. Era muito simples aceder-se ao King of Portugal, o jogo que a TT Ursus disponibilizou no seu site na internet. O acesso era gratuito e, quando a janela se abria e o jogo se iniciava, podia ler-se o texto, claro, está traduzido. O rei de Portugal adora os carros velozes. Voam alto e estampam-se tão bem. Mas agora ele não tem dinheiro, só dívida. Não te preocupes, rei. Os outros países europeus vão financiar o teu passatempo. Diverte-te e aproveita o sol. Era o que se podia ler na entrada do jogo. Quando o jogo começava, era preciso clicar num botão, o qual nos permitia retirar de imediato muito dinheiro, enviado por vários países. Notoriamente, o jogo era uma sátira a Portugal e à situação em que atualmente nos encontramos. Recordemos que, para além dos vídeos e das cartas trocadas, ainda que não diplomaticamente, a Finlândia foi o país que mais preocupou Portugal e quase inviabilizou a ajuda externa da Europa a Portugal. Numa segunda fase, a preocupação era se a Finlândia iria contribuir com a sua fatia ou não para Portugal. A verdade é que, medo após medo, indecisão após indecisão e dúvida após dúvida, a Finlândia lá aprovou e colaborou com a ajuda financeira a Portugal. Ciência e tecnologia no Antena News. É oficial, está declarada a epidemia de escarlatina no Hong Kong, a antiga colónia britânica pertencente agora à China. Citando a agência noticiosa AFP, já foram registados desde o princípio do ano 2011 419 casos de escarlatina, 3 vezes mais do que em igual período do ano passado. Mas esta doença começou a despertar alguma preocupação, sobretudo a partir de maio, quando se registou a morte de uma criança de 7 anos de idade. A criança estava medicada, mas, ao que se puderam aperceber os médicos, estes medicamentos não conseguem travar a doença. A bactéria, que entretanto se tornou resistente aos antibióticos, está a gerar grandes preocupações, uma vez que as condições sanitárias em Hong Kong não são as mesmas que, por exemplo, em cidades como Pequim ou Xangai, chinesas. Ainda assim, Hong Kong tem tido, aliás, algumas previsões, o que tem impedido, em alguns dos casos, mais vítimas mortais ou doenças graves, ou complicações graves, ou ainda mais graves, na doença escarlatina, que é uma doença que é rara nos adultos, embora também aconteça, mas é muito frequente nas crianças. Erupções cutâneas, febres altas, pele avermelhada, são alguns dos sintomas e algumas das marcas que esta doença vai deixando. Em situações mais graves, atinge partes mais sensíveis do corpo, como, por exemplo, o ouvido médio ou mesmo o interno. Em alguns dos casos, a escarlatina pode causar surdez e, em casos ainda mais raros, a própria morte. Aconteceu em maio a um jovem de 7 anos, no Hong Kong, e foi a partir daí que as entidades começaram a preocupar mais com a expansão anormal da doença. Ontem foi decretado pelo governo de Hong Kong, oficialmente, a epidemia de escarlatina. Bater recordes. O Google já é especialista nisto, mas o número de visitantes chegar a 1 milhão foi de facto um recorde notável. E precisamente foram estes os dados divulgados pela CanScore, uma empresa norte-americana especializada em métrica na internet. 1 milhão de visitantes é o número aproximado que a CanScore aponta, tendo em conta que este número se refere apenas a visitantes únicos e não às visitas especificamente. O Google ainda assim foi o que teve o crescimento menor dos 3 sites mais visitados do mundo. Cresceu apenas 8% em comparação com maio de 2010. Quanto ao segundo, são os sites da Microsoft, que cresceram 15% e chegaram à marca de 915 milhões de visitantes únicos. Em terceiro lugar está o Facebook, curiosamente teve um crescimento maior, 30%. Atualmente foi visitado em maio por 714 milhões de pessoas em todo o mundo. Em quarto, com um aumento, regular, está o Yahoo, com uma visualização de 698 milhões de pessoas no mês de maio. Esta CanScore é uma empresa norte-americana, como disse, especializada na métrica da internet e contempla não só as páginas padrão ou as páginas base dos portais, por exemplo, da Microsoft ou do site de pesquisas da Google, mas também serviços como, por exemplo, o Gmail. No mês de maio foram então 1 milhão de pessoas, ou seja, 1/5 da população mundial, que visitaram, alguns no mundo, o Google. A Samsung anunciou hoje um novo netbook que irá ser lançado na Rússia no mês de agosto. A particularidade deste netbook é que irá ser alimentado, ou poderá ser alimentado, a energia solar através de um painel colocado na cobertura do próprio netbook. Uma bateria carregada a energia solar poderá ter autonomia para 14 horas e meia com o monitor ligado, refere a empresa. Este netbook pesa menos de 1,5 kg, tem disco de 250 ou 320 GB e tem 1 GB de memória RAM, entre outras particularidades. Uma delas, e referenciando apenas mais uma, é a possibilidade de se recarregar em dispositivos através de entradas USB. Esta bateria alimentada a energia solar, refere a Samsung, não é originária, ou seja, não é a primeira vez que tal sucede, mas é a primeira vez que esta tecnologia é colocada num netbook de 10 polegadas. O netbook estará à venda por um preço aproximado a 350 euros na Rússia. Este será o primeiro país que irá receber o novo netbook. Curiosamente, um país com pouco sol. Sabe o que é a hora zero? A hora zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Esta semana temos Kim Barreiros como entrevistado em mais um Tempo de Antena. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Começou aos 8 anos de idade como instrumentista. E de instrumentista a cantor foi um passo. Foi picada de enfermeiro, foi picada de enfermeiro. Em 1971, gravou o seu primeiro álbum, ainda a tocar acordeão. E em 75, o seu primeiro álbum, o cantor. Em 2011, lançou o Brioche da Sofia. E este foi o mote para o entrevistarmos. Todos gostam do Brioche da Sofia. Todos gostam do Brioche da Sofia. Esta semana, em mais edição do Tempo de Antena, temos Kim Barreiros. a partir das 5 da tarde. Uma entrevista a não perder. Agora o desporto no Antena News. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol publicou hoje no seu site oficial a classificação dos árbitros na época 2010-2011. 25 ao todo, sendo que alguns se destacam, uns pela negativa, outros pela positiva. Pedro Proença foi o melhor árbitro, aquele que obteve a melhor classificação pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Em declarações ao jornal A Bola, Pedro Proença Garcia afirmou que é um privilégio, uma sorte, ser pela quinta vez o melhor árbitro português. Falando sobre a arbitragem em Portugal, considera exigente e de grande qualidade e que tal reconhecimento só lhe trará ainda mais visibilidade numa equipa onde ele lidera. Uma visibilidade que, diz também, acarretará mais responsabilidades, notavelmente. Pedro Proença ficou então no primeiro lugar, seguindo-se depois Artur Soares Dias, árbitro do Porto. Vale referir que Pedro Proença é árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, enquanto que da AFP está então Artur Soares Dias e o terceiro lugar pertence a Jorge Catita, Manuel Jorge Neves de Sousa. Ainda há outros postos a destacar, por exemplo, o quinto posto, de Duarte Gomes, ou o sétimo, de Carlos Xistra. No oitavo lugar, por exemplo, pertence ao árbitro João Ferreira, enquanto que o 13º posto pertence ao popular árbitro Cosme Machado. Pela negativa, começam a destacar-se no 15º posto André Gralha, ou mesmo no 17º posto, Bruno Paixão. Mais abaixo ainda, encontra-se, por exemplo, João Capela no 18º posto, Olegário Benquerense no 19º e Bruno Esteves no 20º posto. Mais abaixo ainda, encontramos Mota da Silva no 22º posto e no 23º encontramos Diogo Santos. No 24º posto e penúltimo está Elmano Santos. E, por fim, no 25º, está o árbitro do Alentejo, Luís Catita, que foi considerado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol o pior árbitro nesta época, 2010-2011. Notavelmente, há de referir que estes dados são referentes apenas aos campeonatos profissionais de futebol. Para fechar a secção desportiva do Antena News de Desporto, falo-lhe de Wimbledon e do terceiro Grand Slam do ano, de 2011. Hoje foi o dia da segunda ronda, um dia que ficou marcado desde logo pela chuva que se fez sentir em Wimbledon e que atrasou grande parte dos encontros agendados para hoje. E por isso, à altura da gravação desta notícia, ainda muitos resultados chegavam por conhecer. Começamos hoje pela quadra feminina, pela secção feminina. Começamos por Venus Williams, que teve de se esforçar para vencer Kimiko Datkrum, a tenista japonesa de 40 anos, que esteve quase a vencer a Venus Williams, uma que já foi também número 1 do ranking WTA. A tenista norte-americana esteve a perder por 5-1 no primeiro set, conseguindo virar para 6-5, mas em tie-break perdeu por 6-8. Depois, no segundo set, conseguiu dar a reviravolta por 6-3 e no terceiro set acabou por, após 14 jogos, conseguir a vitória por 8-6. Um jogo que durou quase 3 horas e que obrigou Venus Williams a um esforço suplementar para derrotar a surpreendente tenista japonesa Kimiko Datkrum, que tem, como disse, 40 anos. Na secção masculina, destaque para a vitória de Rafael Nadal, que venceu sem grandes dificuldades Ryan Sweeting pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-4. Rafael Nadal, número 1 do mundo, conquistou assim a sua 16ª vitória consecutiva em torneios de Wimbledon. Foi campeão ano passado e também em 2008. Em 2009 não foi campeão porque teve de desistir devido à lesão, mas todas as partidas que jogou venceu hoje foi mais uma. Venceu então Ryan Sweeting pelos parciais, como disse, de 6-3, 6-2 e 6-4. Quem também se apurou e irá jogar inclusive contra Rafa Nadal será Thomas Berdych, que venceu o francês Julien Benneteau. O tenista checo teve menos dificuldades do que o tenista espanhol. Venceu por números mais expressivos o seu oponente. Julien Benneteau perdeu o primeiro set por 6-1, ganhando apenas um dos encontros. No segundo set, o tenista francês deu mais luta a Thomas Berdych e venceu este apenas o set por 6-4. No terceiro set, o maior desgaste físico de Julien Benneteau permitiu a Thomas Berdych, que também foi mais eficaz, um resultado mais amplo, e apenas 6-2. Outro dos encontros que se destaca é a vitória de Alex Bogomolov, que deitou por terra Juan Ignacio Chela pelos parciais de 6-0, 6-3 e 6-4. Juan Ignacio Chela, que teve um dia não no torneio do Wimbledon, na altura em que perdeu na segunda ronda. Outro norte-americano a passar à terceira ronda do torneio do Wimbledon foi Marty Fish, que venceu o uzbek Denis Istomin por uns expressivos 7-6, com 8-6 no tie-break, 6-4 e 6-4. Expressivos não no sentido de volumados, mas sim no sentido de renhidos. Foi um encontro de alto nível, aquilo que se assistiu hoje numa das quadras do Wimbledon. O tenista norte-americano teve algumas dificuldades para bater Denis, mas conseguiu ultrapassá-lo. O primeiro set foi aquele em que o uzbek mais resistência ofereceu, terminando num tie-break que o mesmo perderia por 8-6. O duplo 6-4 que se seguiu não foi menos renhido, mas Marty Fish foi, todavia, mais eficaz. Richard Gasquet e Simone Bolelli também se vão encontrar na terceira ronda do torneio do Wimbledon. Igor Kuznetsov e Stanislas Wawrinka ficam pelo caminho. Richard Gasquet bateu o jogador Igor Kuznetsov pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, enquanto que Simone Bolelli, o tenista italiano, surpreendeu Stanislas Wawrinka por uns renhidos, mas bem conseguidos, 7-6 com 7-5 no tie-break, 6-3 e 7-6 com 7-4 no tie-break. Stanislas Wawrinka fica assim pelo caminho após apenas dois jogos realizados. Participou em filmes como O Sangue, 1989, ou O Desejado, já na década de 1990, 3 menos eu, ou Agosto, de 1988. Foi um ator discreto, mas que marcou a diferença no cinema português na viragem da década de 80 para a década de 90. Havia gravado recentemente o filme Em Segunda Mão, produzido por Catarina Ruivo. Faleceu segunda-feira e o seu funeral realizou-se ontem. Tinha 49 anos e chamava-se Pedro Estes. Foi um dos nomes mais discretos, mas notáveis do cinema em Portugal. Perdeu-se assim mais um grande nome prematuramente. A notícia foi publicada pela agência noticiosa Lusa na passada segunda-feira. Pedro Estes terá falecido devido a doença prolongada, embora os motivos não sejam ainda totalmente conhecidos. E para fechar o Antena News desta noite, Zé Pedro, o guitarrista dos Chutos e Pontapés, já se encontra em casa e a recuperar. Depois de, no princípio deste mês, ter recebido por transplante um fígado novo, Zé Pedro, um dos nomes mais sonantes do rock de intervenção português, já se encontra em casa e a recuperar. A notícia foi publicada na página do Facebook dos próprios Chutos e Pontapés. Mais uma etapa cumprida é a frase que se pode ler no Facebook dos Chutos e Pontapés. Zé Pedro teve algumas complicações com este órgão e teve mesmo de ser transplantado. agora está a recuperar-se. Quanto ao seu regresso à atividade musical, não foi adiantado qualquer pormenor. O André Nilsson vindo por aqui, mas regressa amanhã às 8h30 da noite.